Vou conversar agora com o André dos Santos, ele que é diretor de gestão do Sistema Único de Assistência Social aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, André. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCI. Vamos falar aí sobre novidades, né, que estão sendo trazidas hoje, inclusive, para a população. Começa nesta quarta-feira o período aí para inscrições para cursos profissionalizantes ofertados aqui na cidade. É, exatamente. Hoje, logo pela manhã, a partir das 8 horas da manhã, nós recebemos já um grande número de pessoas, nossos equipamentos, né, o Centro de Referência da Assistência Social, buscando aí informações e garantir a vaga em um desses cursos que estão sendo realizados, ofertados pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria de Assistência Social. É uma parceria com o Senai, né, um convênio que nós realizamos com o Senai, onde a Prefeitura está ofertando esses cursos para a população de Foz do Iguaçu. Eu vejo que são 11 cursos, né, nessa etapa, são cursos gratuitos, como é que funciona? O diferencial desses cursos, né, Guilherme, que eles são gratuitos e, preferencialmente, esses cursos são voltados para a população com uma renda mais inferior. São pessoas que são atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, aquelas famílias que recebem Bolsa Família, porque o objetivo do programa, né, assim como Bolsa Família, desses programas de qualificação, é de qualificar essas famílias, essas pessoas, para que elas possam avançar um seu patamar, né, dando a ela uma dignidade, oportunizando essas pessoas a entrar no mercado de trabalho e ter realmente a sua renda provinda do seu próprio trabalho. E são ações importantes no sentido de capacitar a pessoa, né, dar ali a ela uma oportunidade de renda no mercado. Eu gostaria até que você dissesse, né, a lista aí desses 11 cursos, porque tem atividades as mais diversas, setor da construção, setor da gastronomia, enfim, são vários setores aí para diferentes perfis de pessoas que querem colocação no mercado de trabalho. Verdade, Guilherme. E assim, é uma grande alegria para nós poder estar divulgando esses cursos aqui na Rádio RCI hoje, porque nós estamos tendo a oportunidade de explicar a população quais são esses cursos, né? Então, como são vários cursos, por exemplo, nós temos aplicador de revestimento cerâmico, né, para a pessoa que quer trabalhar na construção civil, carpinteiro de obras, curso de confeiteiro, esse é um curso que tem uma grande procura em nossos equipamentos. Nós estamos com uma turma hoje em execução, vamos ter a formatura desse curso de confeitaria, curso de corte e costura, mecânico de automóveis leves, mecânico de refrigeração e climatização residencial. Esse é o famoso curso para quem quer trabalhar com manutenção de ar-condicionado, né? Aí o município de Foz do Iguaçu tem muito essa característica de utilizar muito ar-condicionado. Então, esse curso vai estar preparando a pessoa para esses reparos em ar-condicionado. Mestre de obras é um curso um pouco mais especializado para quem realmente quer ser uma pessoa com maior conhecimento na área de construção civil. Montador e reparador de computadores, que também é um curso em alta em todas as áreas. Padeiro é outro curso muito procurado por toda a nossa população. Pedreiro de alvenaria é um curso mais básico, que tem acesso a pessoas com mais uma escolaridade mais inferior. E pintor de obras imobiliárias. Esses são os 11 cursos que estão ofertados a partir de hoje. Enquanto você falava, eu até abri aqui a lista de vagas, né, da Agência do Trabalhador aqui em Foz do Iguaçu, porque várias, né, desses cursos aí, eles já estão até com demanda, né, o pessoal precisando de pessoas qualificadas no mercado. Tem aqui, por exemplo, precisando de mecânico de automóvel, tem vaga aberta lá na Agência do Trabalhador, acabador de mármore e granito, auxiliar de cozinha, enfim, são várias áreas, né, cozinheiro geral que também precisando ali na Agência do Trabalhador. São cursos aí que realmente, né, a pessoa fazendo, ela concluindo, né, ela consegue aí já ter uma inserção, enfim, uma qualificação melhor para buscar a inserção no mercado de trabalho. Agora, como é que vai funcionar até carga horária? Quanto tempo duram esses cursos? Como é que funciona também? São cursos, cada curso tem a sua especificidade e a carga horária diferenciada, né? Porque cada curso tem aulas práticas e teórica. Então, nós iniciamos com aula teórica para a pessoa aprender o teórico. Depois, ela vai já iniciar a aula prática, né? E como realizar, colocar aqueles conteúdos aprendidos na prática. Por exemplo, a carga varia de 160 horas, que é a menor carga horária, até 260 horas. Essas cargas horárias são divididas durante a semana. Tem cursos que vão ser realizados 3 vezes por semana, tem cursos que vão ser realizados 2 vezes por semana, e o prazo que a gente pretende encerrar em cada turma é de aproximadamente 4 meses em média. Em 4 meses, a intenção é já formar essas pessoas dessa segunda etapa que nós estamos oferecendo. E dos 11 cursos que vocês estão abrindo, quais que estão tendo aí mais procura até que antes, né? Porque as inscrições elas começaram agora pela manhã, né? Mas antes o pessoal já estava ligando, procurando se informar, procurando saber. Quais são os cursos aí que por enquanto vem tendo mais procura até? Conforme nós iniciamos já a divulgação, né? Na semana passada, na sexta-feira nós iniciamos a divulgação, nós oferecemos o número da Secretaria da Assistência para as pessoas tirarem dúvida, já estão ligando um número grande de pessoas e, em sua maioria, procuram cursos na área de panificação, que são os cursos de confeiteiro e padeiro. Por essa grande procura que as pessoas estão solicitando informações, nós, ontem, numa reunião com a Secretaria da Assistência Social e o SENAI, nós decidimos abrir mais 2 turmas desses 2 cursos. Então, ao invés de ser 20 vagas para confeiteiro, 20 para padeiro, então nós vamos ter 2 turmas onde vai ter 40 vagas para confeiteiro e 40 para padeiro. Ou seja, aumenta o número de vagas daqueles cursos que o maior procura e que, conforme a orientação do SENAI, tem um maior efetividade na prática, porque esses cursos, hoje nós temos um curso de confeiteiro e padeiro sendo executado na Secretaria da Assistência Social, onde tem todo um espaço, uma cozinha preparada para essas pessoas trabalharem e colocarem em prática seu conhecimento. Esses cursos, hoje, nós já temos retorno de pessoas, de mulheres e homens que estão fazendo curso, que já estão trabalhando e recebendo em favor da construção. Ou seja, por exemplo, os alunos já estão confeccionando ovos de Páscoa para vender e aumentar a renda em suas casas. Tivemos já algum depoimento de algumas pessoas que estão fazendo esse curso. Então, esses cursos, eles são muito rápido o retorno para as famílias, onde as pessoas aprendem, confeitaria, padeira, e já podem trabalhar nas suas próprias residências, vendendo para, Então, assim, o leque se aumenta, e esses 2 cursos são os cursos que mais procuro, claro, mas os demais são de qualidade também tem a procura à medida que o tempo vai passando. E a chancela do SENAI, isso que é importante destacar, Enfim, o SENAI é reconhecido em todo o território brasileiro. Você fazendo um curso como esse, você mesmo que vá para outro lugar, vá para outra cidade, conseguirá aí um reconhecimento quanto a esse certificado. Para fazer as inscrições, como é que vai funcionar? Tem que procurar um dos CRAS, Centros de Referência de Assistência Social aqui no município. Como funciona? Nós tivemos essa iniciativa de deixar as inscrições nos CRAS, porque são equipamentos mais próximos da população. Porque muitas vezes a pessoa quer tirar dúvida, Então, assim, o CRAS é mais próximo da região onde a pessoa está residindo. Nós temos hoje no município 5 CRAS, Esses CRAS ficam um na região do Morumbi, um na região do centro, outro na região do norte, próximo ali à Cidade Nova, região nordeste, fica em Três Lagoas, e na região sul, que fica ali no Porto Meira, no Profurb 1. Então, um desses CRAS, a pessoa pode estar chegando para tirar informações e fazer e garantir a sua inscrição nos próprios equipamentos, não sendo necessário as pessoas se locomover até o centro, até a Secretaria de Ciência, para fazer a inscrição desses cursos. Nesses próprios equipamentos dos CRAS, vai poder ser ofertado essas matrículas. E o horário de funcionamento é aquele padrão ali de cada CRAS, das 8 da manhã às 6 da tarde, segunda a sexta-feira. Isso. Os CRAS, eles entraram em funcionamento já desde o ano passado, das 8 às 18 horas, sem horário de almoço, Porque entendemos que o horário do almoço, muitas pessoas que trabalham podem passar e ir de retirar essas informações. Então, o CRAS atende interruptamente das 8 às 18 para que as pessoas possam tirar essas dúvidas. E o prazo é dia 30 de maio, finalzinho de maio, Mas isso. Como as vagas até não são tantas assim por curso, a recomendação é que a pessoa procure o quanto antes, É, conforme as inscrições vão sendo realizadas, nós vamos encerrando as turmas, né? Então, dependendo da procura que as pessoas já se manifestaram, e hoje pela manhã nós já recebemos um grande número nos nossos equipamentos, né? Pode ser que alguns cursos não vá até o dia 30 de maio, as inscrições, né? Pode ser que se encerrem antes, né? Por mais que aí nós estamos oferecendo agora, além de 11 cursos, mais duas turmas, então são 13 turmas, né? Nessas 13 turmas, uma quantidade de 260 vagas, então é uma quantidade expressiva, mas se a pessoa quer escolher, né, um curso específico e ela tem afinidade, é importante o quanto antes nos nossos equipamentos para garantir a sua matrícula. E nós temos uma característica no rádio, né, que às vezes a pessoa que está acompanhando agora a nossa entrevista não pegou ali desde o começo, né? Eu gostaria só que você repetisse, né, antes de encerrarmos aqui, a lista desses 11 cursos, né, para quem não pegou, quer recordar aí, quer ouvir novamente quais são esses 11 cursos, então quais são as opções disponíveis aí à população. Muito bem, Guilherme. Novamente a gente informa os cursos, né? Aplicador de revestimento cerâmico, carpinteiro de obras, confeiteiro, costureiro sob medida, mecânico de automóveis leves, mecânico de refrigeração e climatização residencial, né? Que é manutenção de ar-condicionado, mestre de obras, montador e reparador de computadores, padeiro, pedreiro de alvenaria e pintor de obras imobiliárias. Você que tem interesse em qualquer um desses cursos, passe ali em qualquer CRAS aqui da cidade, né, para fazer essa inscrição. Conversei aqui com o André dos Santos, ele que é diretor de gestão do Sistema Único de Assistência Social aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigado, André, pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço a oportunidade e ficamos à disposição, Guilherme.